olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração. Está muito além do nosso conhecimento o que Deus preparou. Novos céus e uma nova terra. O passado já não existe. Coisas novas se farão para aqueles que o amam. Ao coração, está muito além do nosso conhecimento o que Deus preparou. Novos céus e uma nova terra. O passado já não existe. Coisas novas se farão para aqueles que o amam. Vem pra Sião. Lugar, vem pra Sião.